mas eu acredito nesses olhos de lua, corpo mais quente que o sol, igual um peixe na rede, caí nos seus braços, mordi o anzol. Olhos de lua, boca onde mora o prazer. Se estou correndo perigo, não me importa, eu não ligo, só amo você. Os seus olhos têm o brilho do amor que eu procuro, tem a luz